Agora, 2:37, o Sebrae está com um projeto aí de desenvolvimento, desenvolvimento econômico aqui na fronteira, envolvendo aí Paraguai e Argentina também. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Edinardo Aguiar, o Edinardo que é consultor do Sebrae aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Edinardo. Edinardo, me ouve? Alô. Oi, Edinardo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Cristina? Tudo bem, Edinardo. Obrigado mais uma vez por atender a nossa solicitação. Aí, eu sei que feriado de carnaval, você deve estar com toda uma movimentação aí. Mas eu queria conversar com você. Eu queria conversar com você, Edinardo, a respeito desse projeto do Sebrae. Esse projeto, aliás, ele já existe desde o final de 2013, né? E agora vocês recomeçaram essas atividades na semana passada. Nós não interrompemos as atividades, né? Era lógico, uma questão de dar um tempo para o final do ano, para todo mundo ter sua folga, mas é um projeto com um horizonte de 4 anos. Né? Certo. O Sebrae Nacional, ele lançou um edital para que algumas cidades que tenham vasto consciência gênia em outros países, a exemplo do que nós temos aqui com o Paraguai e com a Argentina, no sentido de desenvolver algumas atividades que favoreçam diálogo transfronteiriço, a cooperação em torno do desenvolvimento econômico, o diálogo empresarial entre negócios que podem gerar oportunidades, e naturalmente diálogo entre as duas cidades que favoreçam o ambiente para a consolidação das micro e pequenas empresas aqui na região. Na verdade, o que vocês pretendem, então, que o Sebrae pretende, os objetivos aí, como você falou, qualificar as micro e pequenas empresas, né, para ampliar as perspectivas aqui na fronteira e também envolver mais, né, o Paraguai e a Argentina também, para que se tenha uma inovação e também na aprendizagem, também promover uma articulação, né, entre os envolvidos. Sim. Mas eles também têm o objetivo de trabalhar com as lideranças dos três municípios, tanto de Cidade Leste quanto de Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu, criar uma governança, um grupo de líderes de instituições que representem direto ou indiretamente a micro e pequena empresa e também as municipalidades, os prefeitos, secretários, para discutir ações que possam beneficiar não somente as micro e pequenas empresas, mas o ambiente econômico, social em geral. Nós sabemos que existem muitas iniciativas em relação a criar esse diálogo, aumentar esse diálogo transfronteiriço. O nosso trabalho não é criar um esforço a mais, mas procurar conciliar todas aquelas iniciativas que já existem em um diálogo único, em uma conversa única, porque afinal de contas, vários interesses vão sim levar um objetivo, um resultado bacana, mas se a gente congregar todas as forças, nós entendemos que os resultados serão bem maiores. Tem uma parceria, né, Edinardo, do Sebrae com a Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico aqui de Foz do Iguaçu e também com o Codefoz aqui da cidade. Sim, com o Codefoz, com a Associação Comercial, o Sindicato dos Hotéis, todas aquelas instituições parceiras que hoje estão no Codefoz, também são convidados a participar desse projeto e ele é espelhado para o Paraguai, para a Argentina, para que a gente crie também conselhos de desenvolvimento nos dois municípios que possam aglutinar essas entidades. Certo. Edinardo, as empresas que têm interesse, as instituições, ou empresas os empresários que queiram fazer parte desse projeto, é um projeto que está aberto ainda a pessoas que queiram participar, né, projeto fechado, como é que dá para proceder? Nesse momento, nesse primeiro ano, o projeto ele está criando a sua governança, né? o seu conjunto de lideranças que vai planejar os próximos 4 anos desse projeto. Nós ainda não estamos tendo ações diretas para empresários e micro e pequenas empresas, mas estamos planejando já para esse ano, tanto para os próximos 3 anos, ações de mesas de negócio, rodadas de negócio, missões internacionais, missões a grandes centros empresariais, até centros de referência em empreendedorismo ou de relação transfronteiriça. A exemplo do que nós tivemos no ano passado, nós visitamos a feira de Portugal com Espanha, que é um grande exemplo de cooperação transfronteiriça entre municípios e que tem beneficiado também a classe empresarial. Também nós procuramos desenvolver algo semelhante aqui. Mas neste momento nós estamos trabalhando ainda a formação dessas lideranças, dessa governança, para exatamente planejar que tipo de ações podem chegar aí às micro e pequenas empresas dos três municípios. E, claro, nós vamos anunciar isso da melhor maneira possível para que a gente possa ter o maior número de empresas participando também das capacitações, das palestras, dos diálogos empresariais. Geraldo, fala-se muito dos prejuízos, do prejuízo no comércio, das dificuldades que os países enfrentam, tanto o Paraguai quanto a Argentina. Isso tem reflexo aqui no Brasil também, das oscilações do dólar, né? O quanto que essas oscilações, né, interferem no comércio do Paraguai, que automaticamente refletem-se aqui em Foz do Iguaçu e também na Argentina. Você acredita que esse tipo de projeto pode criar novas oportunidades para esses para os pequenos empresários, que é os que sofrem mais, né? Sim, claro. Obviamente que mudanças cambiais, mudanças na economia mundial são coisas que dificilmente nós vamos conseguir trabalhar diretamente. Mas lógico que tendo ações locais que possam diminuir o impacto negativo dessas oscilações cambiais, oscilações econômicas que acontecem pelo mundo, vai totalmente ser uma vantagem nessa região e uma nova oportunidade para que as empresas possam empreender com mais segurança. Tá certo, Andirado. Agradeço a sua participação aí. Esperamos outras informações a respeito do andamento do trabalho desse projeto. Tá ótimo, Cristina. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez da CBN. Muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e uma boa tarde.